olha só. Deixa eu viajar nesse balanço. Não tô sozinho, eu vim do sul e não me canso. Ah, cês querem tomar? Cês querem beber? É. Eu tenho que chegar lá em casa, mas eu posso amanhecer. Cês querem fumar? Só do bom, mares e amarola. Fumaça de sobra no proceder da manobra. Quem tá junto é quem tá junto então. Olho o meu redor e só vejo os meus irmãos. Os cachorro late, mas nem chega a cintura. Se liga cabeção pra não bailar pra viatura. Vida é dura, ensina quem aprende mais. Resto tanto faz, legalize, puxa uma seda, quem sabe. Campo de cima eu vou fumar. Ver o sol sumir pra amanhã voltar. Se eu voltar com ele, esse vai ser um bom lugar. Me diz pra onde eu vou. É, eu sei que eu sou. Me chamaram pra uma festa com os play. Que ideia é essa? Eu vou na minha, eu tenho pressa. Vamos junto, ó, se conversa, tem mais coisa que interessa. E caso nós é atleta das fugas de bicicleta, então vamos em linha reta pra não trombar com nenhum vacilão. Eu canto fumaça, sai satisfação. A minha voz é de graça, mas não tem preço não. Eu canto no canto da praça pra não ouvir reclamação. Porque canário do reino canta em qualquer lugar. Canário do reino canta em qualquer lugar. Aí eu também quero cantar. Ah, eu também quero cantar. Liga o microfone, registra esse ciclone. Diretoria tá na ordem, loucos. É nosso nome, ouve bem, escute bem. Nossa família é Macavelli. O rap é a cura pra que a paz em mim prospere. No campo de cima eu vou fumar. Ver o sol sumir pra amanhã voltar. Se eu voltar com ele, esse vai ser um bom. Olheiro é nós fazendo história. Mochileiro tem muita estrada por esse mundão afora. Então ouvi aí. Eles querem construir, eu quero destruir. Eles querem consumir, eu não consigo digerir. Eles querem derrotar, eu tenho que resistir. Ninguém conhece meu passado pra saber do meu futuro. De rolê nós tá com Deus até mesmo no escuro. Bendito fruto é o rap. Salve japonês assim que marcha nossa plebe. Curtindo o som do BB King, chapado é nosso link. Arroba Barry Mint, meu irmão sente o swing. Balança quem não encheu a pança com muito whisky. Minhas peças vão crescendo, me aumento o apetite. Obrigado, eu tô vendo, foi o Grandation no repeat. Ah, vou fechar uma tora. Então estoura no limite. No campo de cima eu vou fumar. Ver o sol sumir pra amanhã voltar. Se eu voltar com ele, esse vai ser um bom lugar. Me diz pra onde eu vou. Dizem que eu não pareço bem. Atitude venceu, no nosso sonho a gente investe. O sistema quer prender, a Jamaica que fortalece. Mescle todos esses seus problemas, mas não te esquece não. Pra gente grande é sem merenda. Tu cresceu então aprenda, mas não se venda assim tão lúcido. Busco a vontade que me faz lançar ao mundo. Aos ratos, paredes, grafites retratam. E a gente não descansa, devorando rap no prato. O almoço tava embaçado, cheguei e tava atrasado pra fumar um beck. Colei no filho da tia Beth, te acorda moleque, veste um pano, puxa da seda. Mano, tá uma firmeza, a mina tá meia tensa. Vai saber qual é a doença, mas aí deixa pra lá, vamos saltar. Tô louco pra nós queimar a Babilônia. No campo de cima eu vou fumar. Ver o sol sumir pra amanhã voltar. Se eu voltar com ele, esse vai ser um. Nos guia, nos localiza pela informação passada. Abre sua cabeça, não a carteira. Use a palavra para vencer a batalha amarga. Lavar minha alma, meu corpo, minha mente, os pés. Resistentes, combatentes, com o Michael J. jab desce na lombra, tromba com os parceiros, espanta até mal olhado da macumba. Da encruzilhada foi de fardo, mas abençoados por já. Sei que não nos vence, não pode nos tocar. Forte a Babilônia mostrará toda a fúria pra quem planta o mal, pra quem não sabe amar. Me mostre teu sorriso, os meninos só quer crescer longe do vício. Improviso é de lei também. A bomba como um fino recitei, aquele verso que deixei pro fim. Final de tarde pra mim, final de tarde pra nós. You done me wrong, baby. The thrill is gone.